Vamos agora abrir as Escrituras no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. A nossa ênfase será ao versículo 6, mas começaremos a ler o versículo 5. Diz assim: Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Novamente, versículo 6. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, hoje nós estamos concluindo esse mês tão importante que nós meditamos sobre o tema da família. Hoje é uma palavra que terá as suas próprias novidades, digamos assim, seu próprio conteúdo, diferente das mensagens anteriores, mas também será uma mensagem de conclusão e de desafio sobre aquilo que nós ouvimos nesse último mês. Para quem está nos visitando, gostaria de dizer que nós temos feito o propósito de pregarmos em séries. O que significa isso? Pregar em série pode ser eleger um livro da Bíblia para a exposição desse livro, como também pode ser a eleição de um tema das Sagradas Escrituras, e a partir daquele tema, a gente então meditar nele durante um determinado período de tempo, pregando sermões sequenciais. No mês de março, nós nos dedicamos à família. Então falamos sobre a vida conjugal, passamos pela criação de filhos, sobre a vida solteira, sobre a quebra do ciclo repetitivo que os pais acabam deixando por herança aos filhos, fazendo com que nós não tenhamos identidade própria no lar para o qual nós vamos estabelecer o nosso núcleo familiar. E passamos então por vários pontos, inclusive dando orientações para os jovens solteiros, namorados, sobre as escolhas certas e critérios certos para fazerem uma boa decisão quanto ao futuro noivo e ao futuro esposo e à futura esposa. O nosso objetivo é buscarmos que tenhamos nesta igreja, no nosso bairro, para os nossos visitantes, pessoas que esperamos que se convertam e conheçam Jesus Cristo, famílias saudáveis, bem estabelecidas, não simplesmente casamentos que ficam presos por um contrato matrimonial durante anos, sob a pressão social de se manterem casados por causa das críticas, das pressões, mas nós queremos pessoas que se mantêm casadas por causa da concepção de que tem uma aliança com Deus através de Cristo Jesus, uma aliança no casamento que é uma expressão da aliança da Santíssima Trindade entre o Pai, Filho e Espírito Santo. E um casamento deve ser a expressão desta aliança indivorciável entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós queremos também jovens que tomam as suas escolhas com responsabilidade sobre as pessoas futuras com quem haverão de se casar, não que se movimentam por causa de arroubos emocionais, de paixões passageiras que duram simplesmente o tempo de uma festa, mas nós queremos jovens que tenham como critério na escolha da pessoa com quem haverão de namorar, noivar e se casar o seguinte critério: essa pessoa é cristã, teme a Deus, eu poderei me ajoelhar com ela pelo restante da minha vida, e a despeito de muitas incompatibilidades que nós podemos ter, essa compatibilidade de nós prestarmos adoração ao mesmo Deus existe, que haverá de nos sustentar nos momentos mais dolorosos e difíceis da vida, e sob a orientação divina, nós esperamos que os jovens, sob as vistas de Deus, obtenham consolo e queiram não simplesmente gratificar a sua própria carne e os seus hormônios, mas queiram glorificar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós queremos casamentos onde os pais eles em harmonia se comprometam a criar os seus filhos no caminho da aliança de Deus, por entenderem que pela teologia cristã a Bíblia promete que existe uma bênção reservada para os nossos filhos, e que nós não geramos filhos para a perdição, mas para a salvação. Deus, ele chama Abraão, chama Isaac, Jacó, chama Noé, e para todos estes grandes patriarcas, Deus, ele diz: faço pacto contigo e com os teus descendentes. A validade desse plano divino, desse propósito divino, de incluir a nossa descendência e os nossos filhos na linhagem da justiça, é imutável. E mesmo no Novo Testamento, no sermão de Pentecostes, Pedro, ele prega o seu sermão e ele diz: esta promessa é para vocês e para os seus filhos. A nova aliança continua a incluir a linhagem do justo como aceitável perante Deus no seu pacto. Por isso, no livro de Atos, nós vemos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, batizando famílias inteiras. Uma pessoa cria em Cristo Jesus, e por causa da teologia do pacto da aliança, essa bênção era estendida para toda a família, e uma vez que esta fé, crida pelo Pai, fosse também estendida aos filhos, os filhos também crescem, eles também eram batizados. E em muitos casos, nós devemos supor que crianças estavam reunidas naqueles lares também, e crianças eram batizadas, ancoradas pela fé dos pais. Paulo diz ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E este princípio de uma salvação que se estende à família é um princípio que nós também encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Na epístola de Paulo aos Coríntios, nós também temos a declaração do apóstolo de que uma vez que um cônjuge é cristão e o seu marido não é cristão, a mulher cristã, mesmo em silêncio, sem palavras, ela é capaz de, pelo seu testemunho eloquente de fé, pela sua vida, santificar a vida do seu marido e chamá-lo, convidá-lo para a fé, por ele tornar-se cativo e tornar-se fascinado pelo estilo de vida que ela vive e que é um testemunho eloquente da existência de Deus dentro da sua casa. E o próprio apóstolo Paulo diz: esta mulher cristã, casada com um não cristão, ela santifica a vida do seu marido, e o filho deste relacionamento também é santo. Quando a Bíblia diz que este filho é santo, a Bíblia não fala de perfeccionismo moral, de um santo que merece veneração e a nossa intercessão, para que mediante dele nós nos acheguemos a Deus. Não. Quando o filho é santo, a Bíblia diz: este filho é separado. Santo na Bíblia significa separado. Os coríntios, apesar de serem grandes pecadores, eles foram santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, porque foram separados das trevas para a luz e para o senhorio de Jesus. E a Bíblia diz que os nossos filhos também são separados para esta aliança. Isso é tão sério que no Antigo Testamento, os filhos dos cristãos do Antigo Testamento, eles eram circuncidados. Eles recebiam o sinal do pacto. E uma vez que recebiam o sinal do pacto, que era a maneira visível de externalizar uma presença invisível de Deus no meio daquele povo, as crianças, elas eram incluídas dentro do povo de Deus, da igreja de Deus do Antigo Testamento, que era Israel. Por isso, presbiterianos, metodistas, anglicanos, reformados, inclusive a tradição católica, batiza os filhos. Por quê? Porque tanto no Antigo Testamento, quando eles recebiam o sinal do pacto, como no Novo Testamento, o batismo substitui a circuncisão. E os cristãos, eles podem continuar recebendo o sinal do pacto, e nós podemos batizar os nossos filhos dizendo: eles são do Senhor. Um documento cristão do primeiro século, chamado Didaquê, dizia que ao oitavo dia de vida a criança, ela era batizada. Por que isso? Porque Os cristãos da Nova Aliança, eles faziam uma correlação e uma continuidade com o Antigo Testamento, entendendo que o fim da lei é Cristo, entendendo que se Deus no Antigo Testamento não desprezava a descendência do justo, quanto mais poderia rejeitá-la no Novo Testamento. Irmãos, diante de tudo isso, é para nós sentirmos o nosso coração absolutamente inflamado, desafiado pelo fato de nós podermos perpetuar uma semente santa na terra, não mediante simplesmente uma multiplicação biológica, mas através da fé no pacto de Deus, que mediante a sua promessa existe eficácia à criação dos nossos filhos, e uma eficácia garantida não pela nossa labuta, mas garantida pela fé nessa promessa. Ouçam só, eu não estou lhes dizendo que existe uma correlação entre a nossa educação e a permanência do nosso filho nos caminhos de Deus, uma correlação que por si mesma seja automática e garantida. Nós encontramos filhos de cristãos que se desviam. Nós nos deparamos com a Bíblia e nós nos deparamos com grandes mistérios. Por exemplo, um homem de envergadura espiritual nobre como Davi, que foi um ancestral de Cristo e um paradigma de rei tanto para Israel como paradigma do rei que seria Jesus, pois Cristo foi rei como Davi o foi. Nós temos Davi sendo pai de Absalão, alguém que lhe usurpou o trono, que levou as concubinas de Davi para o terraço do templo, num lugar super visível, para que expusesse o seu pai a um sentimento vexatório, de vergonha. Davi, que terceirizou os cuidados que deveriam ser dados por ele ao seu filho, a Joabe, a pessoas às quais ele poderia, na sua facilidade de rei, simplesmente levantar a mão, apontar o dedo e delegar, como pessoas hoje transferem para empregadas, para babás, babá eletrônica, televisão, os canais de TV a cabo que deixam as crianças entretidas durante horas, hipnotizadas pela deusa dos raios azulados, a televisão, sem nenhuma troca de palavras com seus pais. Ao mesmo tempo que nós temos Davi tendo um filho como Absalão, nós temos Davi tendo um filho como Salomão, fruto de uma relação adúltera com Bate-seba. Que coisa misteriosa! Isso mostra que aquela casualidade automática que alguns psicólogos ou até cristãos colocam, de que se porventura você veio deste lar, você automaticamente estará fadado a este fracasso aqui. Esta correlação automática de que pau que nasce torto não se endireita jamais, não é encontrada nas Sagradas Escrituras. Davi mostra que, como fruto de uma relação disfuncional, pela qual ele foi confrontado pelo profeta e se arrependeu, foi gerado um filho que tornou-se o escolhido de Deus para sucedê-lo em Israel. Não que Deus abençoasse o adultério, mas isto mostra que a graça de Deus superabunda sobre os pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ao mesmo tempo que Davi vive essa experiência de ter um Absalão, nós temos um antecessor dele, Saul. Saul foi alguém que praticou necromancia, que consultou os mortos e que invocou o conselho de Deus sob um ritual que o próprio Deus havia condenado, e supostamente ele achava que havia conversado com o profeta Samuel, que voltara das profundezas da terra, enquanto o profeta Samuel, por ser de Deus, ele só poderia proceder de um lugar, do céu. Mas a Bíblia diz claramente que não há comunicação entre os mortos, entre os vivos e os mortos. Portanto, se tratava de um ato de engano, de mentira do diabo, porque ele pode se travestir de anjo de luz e ele pode enganar, fazendo-se inclusive de profeta Samuel. Saul praticou necromancia. Saul, ele desobedeceu a Deus, tomando animais que deveriam ser destruídos para o holocausto, preferindo a forma de sacrifício, de ritual, de religião, ao invés da forma de servir a Deus através de obediência. Quantos hoje fazem isso? Mas apesar dessa vida tão estranha de Saul, de perseguir um ungido de Deus que era Davi, Saul teve um filho como quem? Como Jonatas, melhor amigo de Davi, de um modelo disfuncional de família, um pai manipulador, usurpador, ciumento, veio alguém como Jonatas. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia ensina que não existe essa correlação automática de casualidade, onde nós dizemos, aconteceu isso lá, haverá de acontecer isso aqui. Ao mesmo tempo que isso não existe, a Bíblia, ela nos garante que existe uma promessa de Deus, sob a qual nós devemos viver e nela confiar. E nós não acreditamos na nossa disciplinada criação. Nós acreditamos que a eficácia para criarmos filhos no Evangelho depende unicamente de uma coisa: a promessa. Vejam como isso é sutil. Tem gente que ouve a promessa e confia em si mesmo e faz a correlação: meus filhos serão do Senhor porque a minha educação é ótima. Isso resulta em vanglória, em orgulho, e numa salvação que é pelas obras, tanto para nós quanto para os nossos filhos. Mas quando nós confiamos na promessa de Deus, nós estamos atribuindo totalmente a Deus a eficácia, e nós sabemos que nós podemos fazer tudo certo, mas se Deus não agir, haverá de dar tudo errado. Irmãos, nesta manhã, eu estou conclamando vocês a confiarem na promessa de Deus. Este texto que nós lemos, ele fala sobre essa promessa. Vejam comigo o versículo 5 e o 6 de Êxodo 20. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Primeiro, nós temos uma abordagem negativa sobre os pecados dos pais acarretarem consequências nos filhos até a terceira e quarta geração. E a maneira de Deus expressar tal coisa é: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Contudo, essa parte negativa, ela é simplesmente uma antecipação e uma moldura para fazer com que brilhe e se destaque mais a parte positiva da declaração. A parte positiva é a seguinte: faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse versículo, o 6, visito a iniquidade dos pais nos filhos, tem sido muito mal interpretado. Eu quero, por questão de ênfase, repetir algumas coisas que eu disse na semana passada e pela quantidade de gente nova aqui também. Existem algumas maneiras de nós pensarmos nessa forma dos filhos acarretarem as consequências dos pecados dos pais. Primeiro, a Bíblia fala sobre o pecado original. A Bíblia diz que por causa do primeiro Adão, o seu pecado e a sua culpa foram transferidos para toda a raça humana. Diferentemente dos anjos, que foram criados num número fixo, os homens foram criados através de um casal, por meio do qual Deus criou a capacidade biológica da multiplicação. Por isso, Adão, ele continha nos seus lombos a totalidade da raça humana representada nele. O seu pecado tornou-se o pecado de todos os homens, porquanto a teologia ensina que ele foi o nosso representante federal. Ou seja, tanto quanto um embaixador representa os negócios do país fora do Brasil, Adão, ele foi o nosso representante. Se ele porventura permanecesse em obediência a Deus, ele teria legado a obediência e a vida para a raça humana. Mas ele trouxe um legado de maldição, de desobediência. E por isso todos os homens tornaram-se culpados perante Deus, sob a sua justa condenação. Se nós olharmos para os sofrimentos humanos, nós podemos dizer, em última análise, o seguinte: todo sofrimento humano é resultado do pecado ter entrado no mundo. Isso é bíblico? Sim. Todo sofrimento humano, inclusive o grande aguilhão, o maior de todos, a morte, é resultado do salário do pecado ser a morte. Isso é verdade. Contudo, algumas teologias ensinam que existem outras maldições específicas para além da maldição do pecado original. Maldições familiares que acontecem nessa correlação automática. O pai pecou, consequentemente o filho, ele haverá de reproduzir o pecado do pai. Irmãos, isso é mentira. Jesus, quando se deparou com um cego de nascença e o curou, a multidão que alimentava essa mesma ideia que existe nos dias de hoje perguntou: quem pecou? Ele ou seus pais? Ao que Jesus responde: nem ele nem seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. A outra ideia que é errada e que hoje é muito multiplicada e difundida é que existe uma relação de um para um. O que é a relação de um para um? Para cada pecado cometido, existe uma punição proporcional. A Bíblia diz que Deus é justo, mas subsiste juntamente com o seu caráter de justiça a sua misericórdia e a sua longanimidade. E se Deus, porventura, ele agisse na totalidade da sua justiça, ninguém prevaleceria hoje aqui de pé. A cada pecado nosso, haveria raios caindo em nossa cabeça. E nesse momento não haveria dia ensolarado. Existiria simplesmente ira de Deus sobre as nossas cabeças e nuvens carregadas de trovão e de tempestade prestes a serem descarregadas sobre nós. Portanto, livrem-se dessa ideia, que é muito mais espírita do que cristã, dessa correlação de um para um, de que a cada pecado existe uma punição. Essa ideia, ela é espírita. Essa ideia, ela é do karma. Quando alguém paga na vida sequencial a esta uma condenação de uma vida anterior da qual ela nem se lembra para corrigir as suas falhas. Existe justiça no espiritismo? Existe, mas uma justiça onde não há um Deus misericordioso. O Deus cristão é um Deus misericordioso e justo ao mesmo tempo. Agora, qual é a outra posição que este texto nos embasa? Este texto, ele nos ensina o seguinte: que embora cada pessoa seja responsável pelo seu pecado perante Deus, a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Embora isto seja verdade, é verdade também que os filhos podem sofrer consequências dos pecados dos pais. Podem? Podem. Isso pode ser estranho, mas podem sofrer consequências? Podem. Exemplos. Vamos pensar em termos nacionais. Nosso país. O nosso país foi o último país do mundo a abolir o tráfico negreiro. No Vale do Paraíba, havia uma florescência econômica imensa. Aquele lugar estava no cenário econômico mundial. Nós éramos o país que mais exportava café, escoávamos ouro ali. Mas essa florescência econômica, ela se deu às custas da exploração do solo e do trabalho dos escravos que eram explorados. Uma vez que houve a abolição da escravatura, a abolição dos escravos, aquela base econômica ruiu-se também naquele lugar. Nós sofremos consequências do tempo da escravidão? Sofremos. Por que nós somos um país racista? Por que nós somos um país que temos que discutir, por exemplo, de cotas de negros na faculdade? Eu não estou entrando aqui no mérito se é certo ou se é errado. Há várias posições inteligentes de ambos os lados. O que eu estou dizendo é que essa questão é discutida porque chegamos à conclusão que os negros são os que mais são assassinados, são os que são menos favorecidos por educação, são os que moram em lugares onde a Constituição Federal do Brasil não entrou. Isso é consequência de anos de escravidão. Essa ideia imediatista de resultados econômicos, onde não se prezava por assalariar dignamente, mas explorar o trabalho, resultou num país onde até os dias de hoje nós vemos exploração na política, corrupção, vínculos empregatícios que são pautados pela ideia de que o empregador ele pode lucrar ao máximo através de um salário menos digno possível, com mais exploração. A exploração do solo, dos recursos naturais, em vários lugares do mundo, vão resultar em consequências para gerações futuras, não vão? Sim, vão. Porque houve a maior seca da Amazônia, alguns anos atrás. Rios inteiros ficaram secos no seu próprio leito, como consequência de escravidão, de exploração, de imperialismo. Nós sofremos consequências. Será que países inteiros não sofrem as consequências da sua idolatria? De adorarem milhões de deuses? De considerarem a vaca um animal sagrado? É claro que sofrem. Por que a ONU, Organização dos Direitos Humanos, por exemplo, entra simplesmente no circuito ocidental, judaico-cristão, onde se apregou a direitos humanos, mas não em povos muçulmanos, onde a fé muçulmana é absolutamente beligerante, porque o cristianismo deixa legado para gerações futuras. O que eu quero dizer é o seguinte, que se tanto a nível nacional de um país existe um legado que é herdado pelas gerações futuras, nós também podemos deixar um legado aos nossos filhos. Este foi o texto da semana passada. O texto dizia que não foi por prata e ouro que nós fomos resgatados do fútil procedimento legado pelos pais aos filhos. Por melhor que tenha sido uma criação, toda criação pode legar uma herança para os filhos. Nós falamos semana passada de alguns exemplos muito traumáticos e gigantescos, com consequências muito drásticas. Esta pode não ser a história de todos nós aqui, mas certamente nos ajuda a conhecermos pessoas assim e as aconselharmos, e nos ajuda também a estabelecermos princípios a partir dessas histórias, mesmo que elas não sejam absolutamente iguais às nossas. Nós temos histórias de filhos que são espancados pelos seus pais, o que resulta numa autoestima dilacerada, numa criança que terá a figura paterna como alguém associada não ao carinho, à ternura, mas como um carrasco. Nós também temos pessoas que são abusadas sexualmente dentro do ambiente familiar, ou por pais, ou por avós, tios. E não pensem que essa situação não é comum, pois a minha experiência pastoral tem dito que isto é mais comum do que se pensa. Pessoas que foram abusadas, que foram objetos da sandice, da loucura de uma pessoa irracional que procura ter prazer às custas do sofrimento alheio. E a pessoa que sofre esse abuso, os psicólogos e conselheiros cristãos vão dizer que elas crescem sentindo um grande sentimento de imundícia, de impureza, ao ponto de se entregarem a rituais de purificação, tomarem banhos acompanhados de rituais que fazem com que elas pensem que a lavagem do corpo pode limpar também a mancha que lhes foi denegrida na alma. Uma gravidez precoce na adolescência pode trazer também grande trauma a uma pessoa que rompe precocemente com os pais, que assume a gravidez sozinha, que recebe críticas intolerantes, embora o erro tenha que ser taxado por erro. A igreja cristã, uma vez que percebe que alguns fatos são consumados, ela deve tratar o erro como erro, mas deve ser misericordiosa e perceber que mesmo como consequência de um erro, da fornicação, a criança que virá, ela será uma bênção incondicional a despeito do erro cometido pelo adolescente. Irmãos, como consequência de pecados que nós cometemos, de pecados que foram cometidos por outros contra nós, que nos mancharam, nós podemos sofrer consequências. Mas o que a Bíblia diz é: a alma que pecar, esta morrerá. Se porventura um homem for justo, diz Ezequiel, praticar justiça, ele será salvo pela justiça que lhe foi imputada por Deus. E se ele porventura gerar um filho que não seguir o caminho de justiça do pai e seguir o caminho do roubo, este filho será julgado não pela justiça do pai, mas pela forma equivocada de vida que escolheu. Diante desse quadro, Ezequiel inverte também o cenário, falando sobre um pai que pode ser um ladrão e pode ter um filho que, não seguindo o roubo do pai, pode receber o evangelho que lhe torna um justo. E o pai será julgado pelo seu roubo, e o filho será julgado pela sua iniquidade. A tese de Ezequiel é: a alma que pecar, esta morrerá. E perante esta ideia automática de correlação de um para um, a cada pecado existe uma punição, Deus ele corrige o que o povo pensa pela boca de Ezequiel e diz: tão certo como eu vivo, não pronuncieis este ditado em Israel. Qual era o ditado? O ditado era o seguinte: nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes estão embotados, estão amarelados. Os filhos pensavam que eles eram responsabilizados e julgados pelo pecado dos pais. O que a Bíblia diz não é isto. O que a Bíblia diz é que um filho, ele pode sofrer a consequência do pecado do pai, mas ele não será julgado por um pecado que não é dele. A consequência pode lhe vir, trazendo-lhe trauma, trazendo-lhe mancha. Contudo, o Evangelho proclama que nós não estamos fadados a um fluxo inexorável de vida, onde nós estamos determinados a ser quem a nossa história determinou que nós fôssemos. O que a Bíblia diz é que nós podemos romper esse ciclo vicioso, que nós podemos ser bons pais. Pessoas que não tiveram pais, que nem os conheceram aqui, podem ser pais amorosos, porque conhecendo o Deus cristão, eles conhecerão o Deus que é Pai de Jesus Cristo, e o Deus que redime toda a concepção equivocada e manchada que os seres humanos têm de pai. Você, meu querido, pode ter sido filho de um pai ausente, omisso, que não assumiu a sua responsabilidade de abraçá-lo com ternura e cuidar de você, mas ao invés disso, este pai pode ter sido um carrasco, alguém que lhe torturou ou fisicamente ou psicologicamente. E o que a Bíblia diz é verdade que o seu pai, ele pode não ter sido digno de ter carregado o nome pai que Deus lhe deu, que Deus deu para os homens a quem ele coroou com filhos. Mas o nome pai, em primeira análise, ele vem de Deus. E quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus. Porque ele está ausente de mal, de impureza, de ser corrigido. Ele é um pai perfeito. Ele é o pai que está nos céus. Eu quero lhe dizer, se você pensa, eu sou filho de Deus, sou criatura dele, eu quero lhe dizer que você pode estar equivocado. A Bíblia diz que nós podemos pertencer a Deus de duas maneiras. Universalmente, todos pertencem a Deus por direito de criação. Todos foram criados por Deus. Mas para que você pertença a Deus por direito de adoção e se torne filho de Deus o Pai, você precisa crer no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O que a Bíblia ensina é que você não pode ter Deus como Pai se você não considerá-lo primeiramente como filho, ou seja, Jesus como filho de Deus. Por isso Tomás de Aquino disse que o Filho de Deus se transformou filho dos homens para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. João disse: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero lhe dizer que o Evangelho pode torná-lo filho de Deus, não meramente criatura. A criatura sabe que Deus está circunscrito lá, ele nos criou e nós estamos aqui, mas o filho tem acesso ao Pai. Ele não tem medo, ele não é movido por um espírito de escravidão, onde ele fica aterrorizado pelas regras do Pai e pela sua presença constrangedora. O filho de Deus, ele olha para a maneira como Deus trata Jesus, que é absolutamente amado pelo Pai, ao ponto do Pai dizer: tu és meu filho amado, em quem me comprazo, meu prazer repousa sobre ti. E nós somos convocados a crermos em Jesus, a crermos que o sangue dele nos expia, nos purifica de toda injustiça e maldade, que o sacrifício propiciatório de Cristo torna o Pai do céu não contra nós, mas por nós, porque a ira de Deus foi aplacada em Jesus. Quando os nossos pecados foram transferidos para Jesus, Deus puniu o meu pecado em Jesus. Deus puniu a minha ira em Jesus. E a imundícia que eu sinto, a impureza que eu sinto por causa de pecado que cometeram contra mim e dos quais eu não devo me arrepender, porque eu não pequei nesse sentido, mas pecaram contra mim e me mancharam. Esta mancha que eu sinto e que me culpabiliza, me penaliza, também se tornou a mancha de Jesus no Calvário. Nenhuma justiça humana faz isso. Nenhuma justiça humana conhece o fato de um inocente tomar o lugar de um culpado. Mas foi isso que Jesus fez na cruz. E se você se arrepender dos seus pecados, da maneira que você criou seus filhos, da sua omissão, se você se arrepender da sua própria justiça, que lhe faz dizer: eu fui perfeito, e jamais encarar as coisas como elas são, pedindo perdão, reconhecendo erros, se você se arrepender de todos os seus pecados, pensados, cometidos, não praticados, mas pensados, e se você se arrepender não do mentiroso que você é, por ter cometido pecados de mentiras, mas do mentiroso que você é pelo seu coração ter potencial para mentir, do adúltero que você é por seu coração ter potencial de adulterar, mesmo que você não tenha praticado externamente o adultério. Se você se arrepender, virar as costas para o pecado, você não irá virar as costas para o pecado para colocar o seu rosto no nada, você irá virar as costas para o pecado para olhar para a face de Jesus, e olhando para a face de Jesus, você irá pensar: aquilo para o qual eu virei as costas era aquilo para o qual eu dava o rosto, eu amava aquilo, mas agora que eu olho para Jesus, eu descobri o tesouro maior. E todas as coisas se relativizam, se tornam pequenas como nada para mim, porque eu conheci o tesouro dos tesouros, o lírio dos campos, a rosa de Saron. Eu descobri a pérola preciosa. Irmãos, se converter é se arrepender, abandonar o pecado e colocar os olhos fitos na face de Jesus. E olhando para Jesus, você não encontrará um Deus que haverá de se aborrecer de você e remeter o dedo da acusação no seu rosto. Você encontrará um Deus que haverá de dizer: vinde a mim como estás, estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você encontrará um Deus de ternura, de paciência, de perdão, que haverá de libertá-lo tanto da culpa do pecado como do poder do pecado. Você será inocentado, não para continuar culpando, mas inocentado para ter poder de vencer o pecado e, consequentemente, não se sentir mais uma pessoa asquerosa e manchada. Porque se seu pecado é vermelho, carmesim, escuro como a escarlate, Deus o transformará em alguém alvo como a neve, branco como a lã. Se arrependa, creia, e a promessa do Evangelho é: Deus diz, eu te adotarei e eu te tornarei o meu filho. Você será meu não simplesmente por direito de criação, mas por direito de adoção. Você terá um relacionamento comigo pessoal. Os servos simplesmente obedecem cegamente à vontade do Senhor, mesmo desconhecendo. Mas vocês serão mais que servos, vocês serão meus amigos. Vocês terão uma família, terão igreja, terão liberdade, paz, confidentes, pessoas que carregarão os fardos de vocês. Essa é a promessa do Evangelho: libertação, esperança. Irmãos, esse texto diz que Deus, ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e que guardam seus mandamentos. Esse texto propositalmente diz: até 3 e 4 gerações ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Mas como os filhos não estão fadados a fatalmente seguirem o caminho dos pais, mas podem quebrar esse ciclo vicioso, o que o Evangelho diz é que a bênção de Deus, ela pode ser ilimitada sobre os seus descendentes. Vejam que quando esse texto diz até 1000 gerações, não significa literalmente até 1000 gerações. É uma expressão de linguagem que poderia ser por miríades, até 1000 gerações. Mas vejam só, essa metáfora, essa utilização simbólica do 1000, embora não seja necessariamente literal, eu quero lhes dizer que a bênção de Deus pode passar inclusive desse número. Deus não se limita a esse número. O que o texto simplesmente quer dizer é o seguinte: que a bênção de Deus é ilimitada. Se eu entendo 1000 por literal, em certo sentido, eu estou limitando, porque eu estou dizendo é somente 1000, mas eu estou dizendo que é ilimitada. Nós podemos passar o bastão do Evangelho aos nossos filhos, e estes aos filhos deles, e assim por diante, e nós podemos deixar crentes na terra até a volta de Cristo Jesus. Irmãos, isso é fascinante. Irmãos, eu fui criado no Evangelho, mas eu tive a minha experiência com Deus com 15 anos de idade. Acho que eu posso dizer assim brevemente a família da qual eu vim. Por parte de mãe, minha família é pernambucana. E a minha bisavó, a mãe da minha avó, ela era prostituta no cais do Porto de Recife. E ela teve alguns filhos, alguns que me parece que foram assumidos, eu não conheço a totalidade da história, mas a minha avó, ela não foi assumida. E a minha avó foi dada para ser criada por uma família de cristãos da Assembleia de Deus. Irmãos, uma tragédia pode se transformar numa bênção. Que Deus! Providência do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho entrou na vida da minha família, por parte de mãe, e o meu avô também era cristão e ficou 40 anos fora da igreja. Minha avó se casou com ele. Ele se embriagou durante muitos anos e batia tanto na minha avó quanto nas minhas tias e na minha mãe. E depois de 40 anos fora do Evangelho, guardando cachaça na geladeira cheio de pedaços de pau dentro, sempre ia ali na infância e via aquilo e orava pelo meu avô. E meu avô também voltou para os caminhos do Senhor. E todos os traumas que minhas tias e minha mãe poderiam ter contra o meu avô são curados, porque a ira santa que elas sentiam contra a injustiça que ele cometia contra os filhos e contra a minha avó, essa punição foi colocada na conta de Jesus, e Cristo morreu pelo pecado dele, para que ele e minha avó adorassem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por parte do meu pai, os meus avós Eles eram italianos. Meu avô foi combatente na Segunda Guerra Mundial. Disse que a melhor comida que ele comeu na prisão foi casca de batata. Católicos, totalmente praticantes. A casa deles cheia de santos e imagens para todos os lados. Inclusive São Jorge, que é uma imagem que convencionalmente não é da Igreja Católica, mas do umbandismo. E durante a minha infância, as tantas vezes que nós íamos ali, nós pregávamos o evangelho para eles, para que eles se arrependessem. E cada vez que nós voltávamos para casa, era um saco de imagens que nós recolhíamos e quebrávamos. Meu pai, ele era sacristão na Igreja Católica, e eu penso, se eu estivesse fadado a esse fluxo inexorável, essa narrativa de vida, onde eu estaria? Eu podia estar num lugar que não passa de uma sarjeta, um cortiço. Eu podia ser um religioso católico, mas esta maldição, pela bondade de Deus, ela não é uma maldição hereditária, onde nós estamos fadados a sermos o que nós recebemos como legado, porque o sangue de Jesus Cristo, de Cordeiro sem mácula, ele nos resgatou, ele nos tirou desse mercado de escravos. Cristo nos comprou para que nós deixássemos de ser escravos do mundo, da carne, do diabo, para que nós tivéssemos vida em abundância. Ele nos comprou direito a nós sermos dele e nos deu a carta de alforria. Irmãos, por causa dessa labuta do soberano Deus, tirando tanta gente das trevas e para a luz da minha família, eu pude nascer num lar cristão. E se eu nasci num lar cristão, não é fruto de uma tradição automática que me foi legada. Eu não sou cristão porque estou reproduzindo um modelo sociológico. Eu sou cristão porque o Deus de providência eterna, ele fez uma narrativa na minha vida e na vida de cada pessoa aqui. Irmãos, o que a Bíblia diz é que Deus é soberano e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você pode olhar para o dia mais trágico da sua vida e, ao invés de amaldiçoá-lo, você pode dizer: bendito seja Deus, porque ele colocou tudo isso na sua história soberana. Irmãos, como disse Chesterton, ele disse: Deus não simplesmente ele escreveu nossa história, mas ele é o contador da nossa história. Ele está contando a nossa história. Eu vi um filósofo dizendo corretamente que todos nós temos uma narrativa na vida que nos torna frutos de um sistema econômico, de uma adesão política, de um modelo familiar, e nós não somos isentos. É verdade, mas existe também a narrativa da providência de Deus, que narrou essa história da minha vida que eu lhes contei, que contou essa história. E quando hoje eu nasço num lar cristão e crio as minhas filhas num lar cristão, eu preciso mostrar para elas que elas não estão neste lar por acaso, mas porque Deus, ele tem uma história na qual ele tem trabalhado com muito esforço na sua onipotência para fazer com que o lar delas seja consequência da operação do evangelho que vem por gerações e não da operação do pecado. Vocês têm noção? Eu não sei quem eu seria. A teologia reformada ensina o seguinte: que tudo que existe está fixado por Deus. E Deus sabe tudo o que haverá de acontecer, porque os nossos dias estão escritos e determinados no seu livro, quando nenhum deles havia. Diz também que esse plano sábio de Deus é desenrolado no tempo e no espaço por causa de um decreto eterno antes da fundação do mundo. E ensina que esse plano é imutável. E que na sua sabedoria, ele conhece todas as possibilidades de vida que nós teríamos. Mas a sabedoria de Deus significa a escolha do caminho que mais se adapta ao seu propósito soberano. E mesmo diante de uma multiplicidade de caminhos possíveis, Deus escolheu um. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: Deus determinou quem eu seria e quem você seria, mas Deus sabe quem nós poderíamos ter sido. Ele conhece todas as possibilidades e ele escolheu, pela sua sabedoria, fazer com que o seu filho se revelasse em nós, de geração para geração. Irmãos, se vocês não criarem os seus filhos no caminho do evangelho, depois do que eu estou lhe dizendo, vocês precisam se arrepender. Vocês receberão a justa ira de Deus se vocês não criarem seus filhos no evangelho, porque a nossa missão não é colocar engenheiro, advogado na terra somente. A nossa missão é perpetuar uma semente que é de Jesus Cristo na face da terra. Eu conversei com as minhas filhas ontem e eu disse: valorizem a casa onde vocês nasceram, o evangelho que lhes foi transmitido, não enjoem desse evangelho, não considerem alguma coisa efêmera, comum, que está sempre em disponibilidade do alcance da sua mão, onde você terá, onde você quiser. É pela misericórdia de Deus e pela graça de Cristo Jesus Jesus e que vocês valorizem a operação do Evangelho que tem acontecido de geração em geração, para que nós possamos ser uma família não perfeita, mas uma família abençoada. Que vocês sejam famílias abençoadíssimas. Que vocês pensem nos filhos que vocês têm. Que vocês pensem nos filhos que vocês haverão de ter. E que vocês digam: eles são do Senhor. E eu me comprometo a deixar crentes na face da terra e pessoas que se tornam parecidas com Jesus de geração em geração. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, nós somos teus não simplesmente por direito de criação, mas por adoção em Cristo Jesus. Fomos predestinados para a adoção de filhos em Cristo Jesus. Senhor, nós te pertencemos duas vezes, Senhor. Nós seremos teus para sempre, Senhor, porque tu nos compraste ao preço precioso do sangue de Cristo Jesus. Nós nos seguramos na obra satisfatória de Cristo no Calvário. Por isso, Senhor Deus, nós podemos viver seguros. Nós não somos mais felizes que os cristãos dos céus, mas nós somos tão seguros quanto eles, porque nada haverá de nos arrebatar das mãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós te pedimos que os nossos filhos sejam para a salvação e não para a perdição. Nós te pedimos para que se perpetue uma linhagem na terra que te glorifique o nome. Nós te pedimos, Senhor Deus, para que nós valorizemos a narrativa que Deus tem feito de geração em geração, fazendo com que a nossa narrativa não se desenrole pela operação do pecado, mas se desenrole pela operação do Evangelho. O lar que nós nascemos, que alguns cristãos nascem, é um lar que é fruto do Evangelho que atingiu os nossos antepassados. E que nós não possamos de maneira alguma romper esse ciclo, Senhor, pela nossa desobediência e pela nossa deslealdade. Faça com que a tua bênção seja ilimitada para dias, Senhor Deus, que nós não podemos enxergar. E faça com que nós encontremos os filhos dos nossos filhos, os filhos deles, Senhor Deus, no céu. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja, pelas famílias que encontram-se aqui, que foram resgatadas das trevas para a luz, pelos históricos familiares que foram redimidos por Cristo Jesus. Obrigado pela graça do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e apaga a nossa culpa e a nossa mancha. Obrigado, Senhor Deus. E faça com que a nossa família seja, Senhor Deus, família da aliança, em nome de Jesus. Amém, Senhor.